terra meus filhos e também levo os meus netos. E com todo esse terreiro eu não posso ir à guerra pela paz de Deus. Valei-me, Pai, oh, valei-me, valei-me, meu Pai, Oxalá.